turma do pagode. Tu tava em casa de bem bolado, eu te liguei pra vir curtir um bom pagode. Eu já gostei, que funk e pagode combina. Isso já sei. Vou resumir então. Manda aí, manda aí. Tava de bobeira no meu carro conversível. Me deu a louca pra passar no bairro dela. A mina é top, desfilando é a mais bela. Perco a noção, perdi meu chão naquele olhar. O nosso lance é uma parada de outro nível. Quem tá de fora diz que a mina é Cinderela. Quatro paredes é que ela solta fera. Mas que tesão, explode o vulcão. Eu vou chegar assim, que eu vou chegar bem quente, te abraçando e te beijando, mordendo seu pescoço só pra te arrepiar. No capô do carro vou fazer você se apaixonar. Você vai chamar Leizinho, vem cá. Gostoso é quando você me lambuza com essa boca. É chantilly no bigo, peraí, não vou aguentar. Pra ser um caso sério, essa pressão da gente descontrolar. Descontrole total, levanta a mão pro alto. Eu vou fazer você gritar de novo e se perder. Fugir pra dar um lance bem gostoso e vai querer. Mas venha nesse fogo, eu vou fazer. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Eu vou fazer você gritar de novo e se perder. Fugir pra dar um lance bem gostoso e vai querer. Mas venha nesse fogo, eu vou fazer. Você vai ver. Eu vou fazer você de novo querer. Se apaixonar, se impressionar pelo TDP e com Guimê. Só vai quem for pra somar. Vem se envolver, dá um lancinho e sair pra gastar. Chama uma amiga, duas, três, tanto faz. Você sabe que pra nós nunca é demais. No pagode ou no funk, não marco de touca. Levo ela pra minha casa e tiro a roupa. Vem. Tava de bobeira no meu carro conversível. Me deu a louca pra passar no bairro dela. A mina top de cilada é a mais bela. Fiquei com a noção, perdi meu chão naquele olhar. O nosso lance é uma parada do outro nível. Quem tá de fora diz que a mina é Cinderela. Quatro paredes é que ela solta fera. Mas que tesão, explode o vulcão. Vem pra me amar. Que eu vou chegar bem quente, te abraçando e te beijando, mordendo seu pescoço só pra te arrepiar. No capô do carro vou fazer você se apaixonar. Você vai chamar Leizinho, que gostoso é quando você me lambuza com essa boca. É chantilly no umbigo, peraí, que delícia. Vai ser um caso sério, só pressão da gente geral, descontrolar. A vibe positiva é nóis. Eu vou fazer você gritar de novo e se perder. Fugir pra dar um lance bem gostoso e vai querer. Malenha nesse povo, eu vou fazer. Você vai ver, você vai ver. Eu vou fazer você gritar de novo e se perder. Fugir pra dar um lance bem gostoso e vai querer. Malenha nesse povo, eu vou fazer. Você vai ver, eu vou fazer. Eu vou fazer. Fugir pra dar e vai querer. Malenha nesse povo, eu vou fazer. Você vai ver, você vai ver. Eu vou fazer você gritar de novo e se perder. Fugir pra dar um lance bem gostoso e vai querer. Mas em anel de fogo eu vou fazer. Você vai ver. Tamo junto e misturado. Turma do pagode, satisfação total. Quem tá feliz levanta as duas mãos pro alto aí com nós. Tudo contigo, tudo contigo. É o Guimê que tá cantando, é a maior satisfação. Eu deixo um beijo pras meninas, abraço pros irmão. É turma do pagode e Guimê é mais que tá. E quem gostou do nosso show, bota as mãos pro ar. É isso aí!